0,0, 58. Decola da pista 1-0, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 1-2-0, decimal 8, transponder 5-4-1-7. 390, aperto 58, pista 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. 208 o controle, transponder 5-4-1-7. Voo no 642. 642, planejamento correto, vamos pegar planejamento. Parei. Utilizado, baixou e travou uma milha do marcador externo. 3153, que tinha aproximação com a pista livre. Guardando pista livre. Tá pronto. 5808, meu tempo de espera dando zero. E uma 7, mantém a posição, nós temos uma aeronave agora passando o marcador externo. Número 53, tráfego avistado, autorizado pouso pista 1-0, vento variável 03 nós, que negar 1-0 no 8. Afirmativo, está livre o pouso para o TAM 3153. TAM 3153, informa a pista molhada. Afirmativo. Não avisaram, não escuta. Não avisaram, posso ligar. Estou destinado para iniciar o táxi. Confirma a mensagem. O senhor tem destinado para iniciar o táxi. Mais 5 minutos, 3890. Sim. American Mine, expirou. O short before Jura traffic. He is now pushing, going to taxi stack. Yes, I'm a little short. We see the TAM aircraft coming up. Salve Salvador, bom dia. 3597. 3597 Brasília autorizado, 380, aperto 1-7, decola pistão 1-0, curva direita, árvore, elefa, controle 120, decimal 8, transponder 5421. Brasília 380, aperto 1-7, decola 1-0, curva direita, árvore, elefa, 20, decimal 8, 421, transponder 3517. 517, não, pushback, cancelamento. Quilo Serra Lima, autorizado decolagem em pista 1-7, vento 280 graus 04 nós. Atende para exterior de turbulência do repouso da TAM. Conto 08, a Lima mantém pista 1-0. Lima tem 1-0. Salvador, bom dia. Azul 469, Campinas, copia? 069, autorizado Campinas, nível 360, Operzulu 1-6. Decola da pista 1-0, curva direita da El Leda após bridge. Controle 1-2-0, decimal 8, transponder 5-4-1-5. Zuno 5-3, no solo 2-5, do edifício pela direita, chame solo 2-1-9. 2-1-9, Serra Lima, decolar 225, chame o controle 1208. 208, sim, mano. 353, bom dia. 3153, Alfa, mantém antes da pista Juliette. Alfa, antes da Juliette, mantém. 3153. 080 na mão. Zona 53, direto na primeira esquerda, quilo, até que segue a faixa 3 até o portão 06. Esquerda, faixa 3, 06, portão, só 383. Com 808, autorizado a decolagem, pista 10, vento 280 graus, 03 nós. 20, decolagem, 10, 5808. Cifre 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85. 125, 45, 126, 85, Romeu, Romeu, Romeu. Para o táxi do 3890 com 044 e 30, Natal. 3890, táxi Pátio 1, Indy Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 1-186, altímetro 1-08. 1-08, táxi, chama a torre, 3890. 3153, observa o tráfego da companhia, está taxiando via Pátio 1. Após o mesmo, vai ingressar no Pátio 1, portão 06. Gente, após o mesmo. Segue para 06, tá 3153. Final 10, autorizado, final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Total 9910, autorizado, ILS X-Ray da 10, reportará estabilizado. 08. Salvador, bom dia, WebJet 5808. Web 5808, contato radar, suba para o nível 360, autorizado pro de Alefa. Subi no 360 Alefa, obrigado, 5808. It's 0, Julius, gate 1-1. Okay, now behind the second SAM aircraft, we'll go to gate 1-1, American Niner 8-0. voo 804, puxa, senhora Beto, portão 1. 804, 01, autorizado, chama táxi. Ali, posicional 804. Oi, Salvador, bom dia, tá 3890, ponto espera pronto. 890, autorizado alinhar e decolar pistão no 0, vento variável 02 mais. Lembra de falar, está 3890. Sente. Salvador, muito bom dia, Trip 5514 da Juliette. Trip 5514, autorizado Aracaju, 190, Golf 677. Decola da pistão 90, curva esquerda, Puca, Jama, após direto. Controle 120, decimal 8, transponder 5440. Sente, autorizado 190, via Golf 677, decola de 10, curva esquerda, saída Puca, Jama, pós-direto, transponder 5440, controle 128. Senhorita, por gentileza, tem como coordenar o 150? Afirmativo, 150, guarda um minuto que será coordenado. Muito obrigado. Tan 3890, decolar 234, chame controle 208. 208, bom dia, Tan 3890. Trip 5514, na escuta? Na sua escuta. Negativo 190, autorizado 150. Ciente 150 para o Trip 5514, chamará para o push e acionamento. Sim. 190, bom dia. Bom dia, tá 3890, contato radar, suba para o nível 330, na saída Puca. 330 na Puca, tá 3890. Web 5808, chame o centro, Recife 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0. Chamada Recife 1288, alterno 260, LGF 5808, bom serviço. Aumente, bom voo. Salvador, bom dia, 1715, sexta informação Juliette. 1715, Brasília, copia? Trouxe. Autorizado Brasília, 360, autorizou 1-7. Decola da 1-0, curva direita da Harbor Elefa. Controle 120, decimal 8, transponder 5426. 715, autorizado Brasília, decola 410, primeira curva direita no perfil da saída, Arbor, trânsito elétrico, prossegue a Pesolo 17, até a posição Apino, 360, nível autorizado, 542.000, código transponder 208, frequência do controle de Salvador, 715, 810. O transponder é 542.000. 542.000, compatível, 715. 715 está correto, chama para o espelhamento. Adoro, para o 804, táxi, 172, a bordo, 3 horas e 20, Campinas. Foi sobre a modulada, só não consegui copiar o POB. POB é 172, 172. 172, boa noite, 04, táxi à direita, Índia Alfa, ponte espera, dona zero, torre, 118, 62, altímetro 08. 1018, civil táxi, Índia Alfa, 286, 804. Solo, bom dia, bom 897. Bom 897, 1 minuto, a cópia. Cliente da Juliette, a saída prevista. Tá, é o Leda Brit. Sério, muito bom dia, azul 4469, gate 8, puxa pega acionamento. 4469, azul, autorizado, puxa pega acionamento, 808, chama táxi. Chamada pro táxi. 1897, agora sim, cópia. 4487. Autorizado, Confins 360, upper Zulu 16. Decolada 10, curva direita, tá, é o Leda Brit. Controle 120, decima 8, transponder 5431. Controle? 120, decima 8. Confins, upper Zulu 16, decolada 10, tá, é o Leda Brit. Aciona 5431 e o controle 120, decima 8, por 1800. Primitivo, com 897, chama para o espectacionamento. Agora pode chamar a Neto, 897. Bom dia, Gol, na 607, formação Juliette. Gol, na 607, Guarulhos, copia? Copia. Autorizado, Gol, na 607, para Guarulhos, 310, Upper Zulu, 16. Decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge. Controle 120, decima 8, transponder 5420. Kenegal 108, continue a aproximação, aguarde pista livre. Reposta de pouso, baixado e travado. 20, transponder, 208, eu controle, gol 607. 607, procedimento correto, chama o pushback acionamento. Valeu, obrigado. Passando externo, baixo, continue a aproximação, aguarde pista livre, total 9910. Cliente, aguardo. Nove autorizado pouso pista 10, vento 330 graus, 039, forma pista molhada. Autorizado o pouso, total 9. Salvador, o azul 4069 para táxi com POB 126, autonomia 4 horas, alterna São José do Rio Preto. Gente, o azul 4069 está de seu frente, pátio em diálogo, pode ser da 0 torre 18, metro 08. Táxi em frente via pátio, ingresso via Índia, ponto espera da 0, chama a torre 18, decimal 6, azul 4069. Obrigado. Três, oito... 90, chame o centro Recife, 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85. 545-2685-38-90. Quilo Serra Lima, serviço radar terminado. Caso deseje, chame o centro Recife em 128.8, alterna 126.0. Quilo Serra Lima. Azul 4069, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento variável 02 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, azul 4069. Azul 4069, decolado às 4h30, meu controle 208. 208, bom dia. 1973 a bordo, alternado Salvador, 3 horas e 5. 1973 a bordo. Afirma. 1014, táxi direita, índia Alfa, ponto de espera 90 Torre, 1186. Altímetro 908. Alfa, ponto de espera, pista 10, Torre 186, com 1018, 1018, fundo 640. Controle Salvador, muito bom dia. Azul 4069, passa 2000. Solicita para o Odileda. Bom dia, Azul 4069, autorizado para o Odileda. Está em contato radar, suba para o nível 360. Autorizado Leda para o 360, Azul 4069. Uno 642, ponto espera, pistão 90. Uno 642, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento variável 02 nós. Autorizado a alinhar e decolar, Uno 642. Gol 607 para o pushback finalmente, portal 3. Gol 607, 03, autorizado de jantar. Autorizado de jantar, são 607. Autorizado para Ilhéus, nível 060, Golf 677. Decolada 1-0, curva direita na saída coral. Controle 120, decimal 8. Zona 0260. Correto, parte militar, livre acionar, chama táxi. Salvador, Gol 715, 810, espera o estacionamento. Gol 715, portão 110, autorizado, chama táxi. Eu, portão 710, 175. Salvo Salvador, o ABSA cargo 9832, ciente da Juliette. Cargo 9032, sabe qual é o plano? Nós estamos com plano para 1020 Zulu e o que puder adiantar a gente agradece. Gente, o Arce cargo 9032-1020 Zulu, deve estar aparecendo no meu sistema, daqui a pouquinho eu chamo para cópia. Sim, a gente vai aguardar, obrigado. Golf Vitor, Sierra, Juliette, Charlie, Quebec. Autorizado uma centena. Decola da 107. Curva à esquerda na Momo, após direto. Controle 120, decimal 8, transponto 5434. Controle, gol no 642. 42, contato radar, suba para o nível 390 na saída Puka. 390 na Puka, no 642.